O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. A Stop à Destruição do Mundo é uma OSCIP que foi fundada em Paris em 1992 por diversos indivíduos e grupos, instituições, ONGs, artistas, jovens, pessoas do trabalho, donas de casa, indivíduos interessados na preservação do mundo e da humanidade, do gênero humano, da civilização, porque o que nós estamos assistindo é uma derrocada em todos os campos. Inclusive, né, até mesmo no da medicina, hoje estávamos lendo que, felizmente, já está se questionando a questão não da inutilidade das vacinas, mas do grande risco das vacinas, né? Essas vacinas compulsórias, ter que vacinar as crianças, quer se queira ou não, isso, inclusive, é questionável legalmente. Bom, mas voltando ao assunto, a Stop à Destruição do Mundo usa a trilogia analítica, ciência de Norberto Kepp, os seus projetos, os seus instrumentos de trabalho, da sua ciência, para justamente desenvolver ajuda nos campos necessários, educação, psicoterapia, medicina psicossomática, odontologia psicossomática. Nós somos fortes em tratar a psique do ser humano, nossos cursos, nossas palestras. E o que, que tem que ver psique com destruição do mundo? Tem tudo a ver, porque a destrutividade em que está inconsciente ainda no ser humano, que causa a sua destruição, a sua autodestruição, a destruição da sociedade e a destruição do nosso meio ambiente. Enquanto isso não for conscientizado, enquanto as causas primeiras não forem conscientizadas, não existe a menor chance do ser humano parar de se destruir. Vocês têm visto em capas de cigarro lá todos os avisos, né? Que a pessoa não deve fumar, senão ela vai se prejudicar, vai ter câncer. Parece que isso ainda exerce um maior fator de atração dos jovens do que de rejeição. A mesma coisa com o álcool. Outro dia nós soubemos de um indivíduo, né, que atropelou 5 pessoas, matou não sei quantas com um carro em alta velocidade e era justamente o gestor do programa de esse álcool, essa coisa do... Como é que chama esse programa? O José Ortiro, o senhor que conhece, jornalista, esse programa de não poder guiar com alcoolizado no Brasil, que tem que ter esse bafômetro, enfim... O indivíduo que controlava, que fez essa legislação, ele próprio atropelou uma porção de gente e estava alcoolizado. Então, isso aí. Isso aí. Agora, o impressionante é a atração que o ser humano sente pela corrupção, né? A corrupção de todas as formas, inclusive, principalmente, corromper aquilo que é bonito, bom e verdadeiro. É um trabalho difícil esse, de ajudar o ser humano, porque ele não quer se ajudar normalmente, ele não quer melhorar, ele não quer viver bem, ele não quer ser feliz. Kepp escreveu um livro chamado A Origem das Enfermidades, e lá ele explica justamente isso. A coisa mais difícil que tem é o ser humano gerir, aceitar a própria felicidade, o próprio sucesso, a saúde, uma vida bem, uma vida em paz. Quando está tudo bem na vida da pessoa, aí ela arranja uma ginástica qualquer para estragar, sempre. Então, nosso trabalho é difícil porque nós estamos conscientizando o ser humano que ele precisa se privar daquilo que ele mais tem prazer, que é corromper, destruir, adoecer e morrer. Então, doutor Kepp, apesar de tudo, a sua mensagem é muito otimista, porque pelo menos para aqueles que querem se conscientizar e mudar, nós temos chance. Nosso telefone é 3032-3616. A Sociedade de Psicanálise Integral está situada na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Aqui também é a sede da Stop à Destruição do Mundo. Eu tenho vários aforismos e eu vou ler um por um e vou pedir então os acompanhantes aqui que estão fazendo essa gravação comigo para ver como eles interpretam. Então, o primeiro aforismo que eu vou transmitir é o seguinte: se nós não realizamos o bem, não vale a pena viver. Por que que a gente vai viver? Quem quer comentar sobre isso? Selma. Eu entendo, doutor Kepp, que a essência do ser humano, feita à semelhança do Criador, é o bem na base, né? O bem, a verdade e a estética. Então, se o indivíduo não vive com o objetivo de realizar o bem, ele, na verdade, está indo contra o próprio interior, a natureza dele. Então, naturalmente, ele nunca vai ter uma vida boa, favorável, de saúde, de paz de espírito e de espiritualidade. Então, para que viver dessa forma, né? Se não é de acordo com a natureza original que temos. Agora, Kepp escreve no livro dele aqui, O Reino Divino, que toda e qualquer ação tem uma finalidade. E o ser humano em si tem uma finalidade. Então, o plano divino, né? Cada um tem um trabalho incrível para realizar, deveria ter, para que isso fosse um paraíso. Então, qual é a diferença desses indivíduos que se destacam na realização? Porque eles estão cumprindo a finalidade deles. Eles estão realizando aquilo para qual eles foram destinados. Agora, a maioria da humanidade faz o quê? Rejeita, nega, omite, altera aquilo que ele está aqui para fazer. Então, veja bem, não é que existem pessoas insubstituíveis. Todo ser humano deveria ser insubstituível, porque está nesse plano divino. Agora, aqueles que realizam o bem, que estão supostos de realizar, então esses todo mundo fala, puxa vida, que falta essa pessoa faz. E 99% da humanidade, 0,9%, é totalmente dispensável, porque não estão realizando aquela finalidade para a qual eles foram criados, que é a essência do ser humano. Agora tem que ver, né, no sentido assim, por exemplo, da saúde, essa questão de se a pessoa não fizer o bem, então não compensa nem viver. Então o que que significa? É que se é o indivíduo, por exemplo, não faz o bem para o próximo, não vive no bem para a humanidade, não faz aquilo que poderia fazer para ajudar, né, o semelhante, e mesmo a natureza, e mesmo o mundo, e melhorar, e embelezar, e desenvolver, etc. Se ele não faz isso, que sinal que é, né, que ele não está fazendo nada para ele próprio. Então tem essa questão do retorno. Se a pessoa não faz o bem para fora, também não faz o bem para o interior dele. Então, se ele não faz o bem, ele não vai ter também nenhum bem, nem mesmo saúde, disposição e felicidade. O senhor tem um aforismo que diz: o ser humano vive o bem que ele faz. Isso. Então, tem um segundo aforismo: se não tratarmos bem ao próximo, jogamos fora a verdadeira vida. Quem quer comentar sobre isso? Se a gente não tratar bem ao próximo. Então, o senhor acabou de falar sobre essa questão do retorno. Luciara, quer falar? Lendo um trecho aqui do livro Escravidão e Liberdade que o senhor colocou, doutor Kepp, o senhor fala assim: é fundamental perceber que o próximo não é um elemento à parte, mas complementar em nossa existência. O que significa que a mulher não é uma pessoa diferente, mas inerente à própria vida do homem. Então, o senhor disse aí, se tratarmos bem o próximo, se não tratarmos bem o próximo, jogamos fora a verdadeira vida. Então, eu pensei nisso, que nós somos complementares com os outros. E hoje a gente vê o próximo como inimigo. Então, a gente não tem como viver bem e o outro também não, se a gente não vê um ao outro como complementar. Notaram que a Luciara quis falar? Se a pessoa não tratar bem a mulher, não tem nada de bom na vida, né, Luciara? Isso mesmo, doutor Kevin. A senhora é feminista? Não, de jeito nenhum. A gente tem que tratar também aos homens, né, doutor? Ah, agora tá certo, né, Ortiz? Principalmente tratar bem aos homens, né? Vamos esperar o retorno. A lei do retorno. Que a função da mulher é tratar bem o homem, né? Tá de acordo, Ortiz? Inclusive, eu recebi um e-mail recentemente, diz que também a mulher, né, ela gosta muito de carinho, né? Então, por exemplo, um carro, carinho, um filme, carinho, restaurante, carinho, precisa tratar bem as mulheres. Ah, claro. Então, vou dizer agora o terceiro aforismo. Se você tem paciência com o semelhante, só assim você se sentirá feliz. O que que significa isso? Ter paciência com o próximo, tratar bem. O que que significa? Isso significa, doutor Kepe, segundo eu entendo, é tolerar os erros da psicopatologia das outras pessoas. E isso mostraria um grande amor em nós mesmos, se nós conseguimos ser tolerantes, mais flexíveis com os erros da outra pessoa. E não aquilo que geralmente acontece, é que nós vemos os erros dos demais e já ficamos apagando essas pessoas de nossas listas de amigos, dos parceiros, dos casados. Uno não tolera os erros dos filhos, dos pais, dos parceiros, dos esposos. É uma terrível loucura. Principalmente, né, porque o erro do outro é um espelho do que nós somos, né? Então, se a gente não tem tolerância com o outro... Tem uma oração, né, do Pai Nosso, que é interessante, porque num determinado trecho fala assim: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, né? Como se a pessoa quisesse ofender a Deus. Então, eu acho que, nesse sentido, é um pouquinho errada essa oração. Antigamente, falava perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Então, quero dizer o seguinte, que, assim, desejo, assim, total, assim, imediato de ofender a Deus, ninguém tem. A não ser um indivíduo mesmo, muito perverso. Então, eu penso que seria melhor se rezasse assim: perdoai os nossos pecados, né? Nós em relação a Deus. Assim como nós perdoamos, nós aceitamos os erros dos outros, né? Nós toleramos os erros dos outros. Porque também a gente não vai perdoar o pecado de ninguém, porque a gente não é Deus. É. Mas a gente pode ser tolerante com os erros dos outros. E aí, doutor Kepp, será que não quer dizer assim que perdoai os nossos pecados com relação aos outros? Quer dizer que se a gente não perdoa os outros, a gente não pode nem se perdoar e nem ser perdoado por Deus, né? O que que a Aninha? A Aninha é uma sueca. O que que a Aninha gostaria de falar? Eu estava pensando, tem um trecho aqui da Metafísica Trilógica que fala que todo ato de agressão externa constitui basicamente a destruição ao próprio ser. Eu acho muito importante que se a pessoa às vezes pensa, né, que pode atacar os outros à vontade, pode pensar mal dos outros também à vontade, que a preguiça dela, que as más intenções dela prejudica os outros, mas que no fundo... Como a essência da pessoa é o bem, o belo, é a verdade, a pessoa está, em primeiro lugar, se atacando com essas atitudes. Então, essa ideia eu tenho desenvolvido através desses anos todos para mostrar, né, que, por exemplo, o indivíduo, o ladrão, né, ele não está, por exemplo, só querendo prejudicar os outros. Né, ele, roubando, ele está... subtraindo as coisas boas que ele tem. Por exemplo, o criminoso, né, o indivíduo que... o homicida, como fala, ele não está matando, destruindo o outro, mas na atitude que ele tem, está destruindo a si próprio. Então, não existe uma atitude errada contra o mundo que não seja errada contra a própria pessoa. Isso é muito importante, porque a maior parte da infelicidade, né, das dificuldades que a pessoa tem em sociedade, no trabalho, em tudo, é por causa disso, que o ser humano acostumou ver o próximo como inimigo. E não ao contrário, o próximo como amigo. Se vê o próximo como inimigo, ele está sendo inimigo dele próprio também. E se ele vê o próximo como amigo, ele está sendo amigo da própria e verdadeira vida. O que que o doutor Ademar gostaria de falar hoje? Então, doutor Kepp, falando nesse assunto, um caso que aconteceu lá no hospital mesmo, né, de um militar que veio lá, um quadro assim de depressão, reclamando muito, e ele começou a falar um pouco do chefe dele, né? Que quando ele entrou na companhia em que ele trabalhava, ele admirava muito esse chefe, que era uma pessoa muito competente e tudo. Depois ele começou a conviver com o chefe. Aí esse chefe começou assim a fazer ele fazer coisas que ele não queria, porque ele queria ficar só dentro do escritório, né? Não queria trabalhar na rua. Aí ele viu que o chefe era muito assim intransigente, durão, que queria que ele trabalhasse na rua. Aí ele começou a atacar esse chefe. Estava pensando até em processar esse chefe. Então eu estava vendo o seguinte, que ele saiu assim de uma idealização projetiva, né? Quando falava bem do chefe, porque ele também estava se autoelogiando, vendo só as qualidades dele. Aí quando ele começou a conviver com o lado ruim do chefe, aí ele ficou louco da vida, chegou até a entrar nessa depressão. Aí quando eu mostrei um pouco isso para ele, ele se acalmou um pouco mais, porque ele queria só ver as qualidades, mas não queria ver os problemas. Então faltava essa amizade, né? Essa tolerância de lidar com os erros e ter uma, assim, uma companhia melhor para a própria vida dele, né? Então ele brigava com o chefe, quer dizer, tinha raiva do chefe, por causa do quê, né, doutor Ademar? Ele via no chefe o quê? Ah, sim, algo superior, maravilhoso, assim que... Não sei, mas ele via, né? a intransigência dele, né? Ele via no chefe aquela atitude, assim, de arrogância, né, que ele próprio tinha. Então ninguém briga com outra pessoa se o outro não reflete nele os defeitos que ele tem. Nota isso? A pessoa briga com a visão dos erros que o outro transparece nele. E a doutora Julieta, ela é a nova trilogista, né, que veio correndo da Colômbia para cá. Boando. A senhora estudou lá em Cuba, né? Estudei em Cuba, sim. Gostou de Cuba? Gostei muito. Sou um povo solidário, tem problemas como todos nós, mas tem sabedoria também. O que que a senhora gostaria de falar? O senhor não falou que ela é médica e que ela estudou medicina em Cuba e que está desenvolvendo um estudo de medicina psicossomática, né, do seu trabalho. Levando todo o conhecimento da trilogia para a medicina, que todos nós precisamos. E precisar também perceber que o senhor fala aqui no livro Origem da Sanidade, que corrupção das corrupções, todo é corrupção. E ver que quando nós queremos sair dessa parte, nós temos que realizar o bem, porque tem um princípio metafísico que também fala assim, que o bem é difusivo de si mesmo. Ou seja, que se nós entramos em essa ação boa, nós conseguimos brecar um pouco assim, essa parte egoísta, raivosa, invejosa que está em nós também. Então, essa ideia que a senhora desenvolveu por causa do meu trabalho é muito importante, que o bem é difusivo de si mesmo, né? E o mal também, se a pessoa faz o bem e ela é bondosa, ela difunde ao redor dela uma onda muito importante de bem. Ela leva o bem para os outros, mesmo às vezes que ela não fale nada. Agora, se ela tem uma atitude ruim, má, então ela cria ao redor dela uma onda de maldade e ela, inclusive, é muito atacada sem perceber por quê. Que a própria onda que ela criou ao redor dela, vai atacá-la. E a Marcinha, que é dentista? Então, a senhora está de acordo com a odontologia organicista? Não, acho que a odontologia ela tem que ser totalmente reformulada, né, Dr. Kep? Porque todos os princípios assim, para tratar o dente não seguem a prevenção. É só, acaba até às vezes destruindo mais o dente do que curando, né, do que tratando. Então precisa reformular. Então que tipo de tratamento a senhora acha que é melhor? Que a gente precisa preservar os dentes naturais. Então se a pessoa tem uma raizinha, não tirar a raiz, tentar recuperar o dente e fazer um tratamento também preventivo, né? E o minimamente, assim, não ficar destruindo muito o dente, preservar o dente natural, né? Por que será, né, que grande parte dos dentistas ataca o dente dos clientes? É, eu acho que é uma maneira deles se atacarem também, né? Porque o dente dos outros não são deles, né? É verdade. Um prazer sádico destruir. Aliás, por falar em prazer sádico, Dr. Kep, posso ler um trechinho aqui do seu livro? Oh, é muito O Reino bom. Divino? Eu acho que todo mundo devia pegar esses livros do senhor e ler. Mas é que esses livros fazem com que a gente seja mais são. E aí o ser humano invertido não quer ser são, então fica difícil dele aceitar ver as besteiras que está fazendo. Olha aqui, o senhor fala o seguinte, a humanidade, de modo geral, está cometendo uma enorme gafe ao pensar que manifestando a raiva e a inveja é ser autêntico, como estourar com os outros, tratar mal o próximo, estragar festas, reuniões, rejeitar o estudo e o trabalho, enfim, realizar tudo o que é desordem, pois esse tipo de conduta cria toda a espécie de enfermidade mental. O senhor tem notado, Dr. Kep, como ultimamente tantas pessoas já se referem aos outros, mas será que ele percebe que ele é doente mental? Ou então essa pessoa não percebe como ele é doente mental? A sociedade está doente. Olha, Dr. Kep, é duro de transmitir esses conceitos, mas o seu trabalho está entrando. Eu, Cláudio, uma coisa muito importante que esta semana eu estou desenvolvendo é uma ideia que eu acho que é fundamental. Sobre a etiologia, né? Etiologia quer dizer origem. A etiologia das doenças. Eu não digo das doenças mentais só. Das doenças das pessoas que vão aos psiquiatras, né? Esquizofrenia, depressão, epilepsia, obsessão, essas coisas, né? Mas as doenças orgânicas também. Qual é a verdadeira etiologia das doenças? Vocês sabem? Bom. A verdadeira etiologia são as emoções negativas, são as emoções deturpadas. Toda doença tem essa etiologia, essa origem. Vem das emoções negativas ou das emoções boas que a pessoa nega. Vem de qualquer modo do fator da emotividade do sentimento. Então, a faculdade de medicina, né, doutor Geraldo, doutor Ademar, tem que mudar muito o foco sobre a etiologia das moléstias. E a faculdade de psicologia também, porque acha e incentiva que o ser humano deve externar, viver, assumir, entre aspas, todas as emoções negativas que tem. Exatamente, doutora Cláudia, como o Dr. Kep vem anunciando por muitos anos, a verdadeira medicina é a medicina energética. A medicina do terceiro milênio é a medicina energética, a medicina emocional que nasce de problema emocional, a medicina psicossomática. Agora imagina até os dentistas, né, terem que admitir que se tem uma cárie por problema emocional, né? Vai ser difícil, hein? Então, desde o primeiro ano de minha carreira de medicina, tem que mudar, Dr. Kep. Ensinar mais nova física, mais energética, e ensinar muito menos isso que lhe dedicam tantas horas a ensinar microbiologia, parasitologia, como matar micróbios, como matar parásitos. Matar o que não existe. Exatamente. É terminal. Então, agora eu gostaria de dar para vocês novamente, o nosso telefone, É 30323616. 30323616. E nós estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Eldorado. Nós somos da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica e esse programa é o programa Stop a Destruição do Mundo. Saiba mais acessando os nossos sites. Até a semana que vem.